Para aí. Um, dois, três. Agora acontece. Todas as semanas nesta rádio, muitas coisas, muita gente, muitos temas em português. Afinal, o que importa não é a literatura. Bom, há três grandes novelistas em Portugal, três enormes, na minha opinião, que é o Essa e o Essa. E digam lá se pode ou não falar-se o fado. Sons e ideias dos nossos tempos. Um magazine de Carlos Pinto Coelho. Ora, seja bem-vindo. Caninha verde, oh minha verde caninha, vamos dar as duas voltas da tua casa para a minha. Larilolela, da tua casa para a minha, vamos dar as duas voltas, oh minha verde caninha. Caninha verde, verde canoi, oh ai, por causa da cana verde é que a filha foge ao pai. Larilolela, é que a filha foge ao pai, por causa da cana verde, verde canoi, oh ai. E agora acontece que, a partir da próxima semana, os jornais regionais portugueses vão entrar nas escolas portuguesas. A ideia é de que em Portugal se lê menos jornais do que em qualquer outro país da Europa e é preciso, se calhar, criar o saudável hábito da leitura de jornais desde pequenino. É de pequenino que se torce o pepino. Então, os alunos das escolas portuguesas vão, a partir da próxima semana, ter acesso aos jornais da sua região. Trata-se de um acordo que vai ser assinado por dois secretários de Estado, que estão aqui ambos, o secretário de Estado da Administração Educativa, Oliveira Martins, e o secretário de Estado da Comunicação Social, Arons de Carvalho. Meus senhores, de que é que se trata? Bom, o que queremos é que as pessoas leiam mais jornais e que também nas escolas haja uma maior consciência da importância que a imprensa tem e, sobretudo, que a imprensa regional tem na respectiva localidade. E o que os nossos esforços conjugaram-se precisamente nesse sentido, tentar levar a que a imprensa regional tenha uma ligação maior à escola ou, se virmos as coisas do ponto de vista da educação, que a escola esteja também em ligação com o meio envolvente e, através dele, com a imprensa regional. Descodifico isto. Cada escola passa a ter liberdade de escolher um jornal dessa região e bom, cada escola, é preciso ver que escolas. Estamos a falar das escolas do segundo, terceiro ciclo e secundário, portanto, estamos a falar entre os 10 anos de idade e os 17 anos de idade. E o que vamos fazer, Ministério da Educação, é aconselhar a assinatura de jornais locais. Quais? Cada uma escolhe? Cada uma escolhe. Esta é uma regra fundamental. Há uma lista que nos é fornecida pela Comunicação Social. Trata-se, no fundo, de uma lista muito diversificada das iniciativas concretas que existem. Portanto, trata-se aqui de suscitar um movimento em dois sentidos. Por um lado, permitir que os jovens possam conhecer as notícias da sua região e, por outro lado, os jornais regionais, sabendo que têm esses leitores, poderem, evidentemente, fazer um trabalho tendo em conta essa área. Acha que um menino ou uma menina de 16 anos de uma terra qualquer, que eu não vou obviamente mencionar, já nascida na era da internet e na era da televisão, que vai ter apetite para um jornal regional? Eu estou certo que sim, até porque hoje a imprensa regional está confrontada com um desafio de uma profunda alteração. Não estamos a falar dos mesmos jornais regionais que tínhamos há 20 ou 30 anos. Hoje os jornais regionais vão adaptar-se, necessariamente, e julgo que o facto de haver esta iniciativa vai permitir que as novas linguagens, que as novas iniciativas, os novos temas apareçam na imprensa local. Acredita nisso, Secretário de Estado da Comunicação Social? Isto é absolutamente correto. Há, de facto, hoje novos desafios, uma concorrência muito mais acesa entre os diversos mídia e, de facto, com esta iniciativa, eu penso que a imprensa regional tem um impulso para valorizar o seu papel. Não posso esquecer-me que existem em Portugal, apesar de termos um fraquíssimo índice de leitura, como foi sublinhado, temos em Portugal mais de 600 jornais regionais. Não acha que são demasiados para o pequeníssimo país que creio somos? Creio que sim. Eu penso que uma outra forma de auxílios do Estado à comunicação social, que, enfim, um dia mais tarde terá de ser feito, poderia viabilizar, porventura, menos jornais, mas jornais com mais qualidade. Mas esse é um outro tema muito vasto. Mas só se isso é muito abordado. Interessante. É um tema muito interessante. Porquê? Porque pode permitir vislumbrar na cabeça do nosso ouvinte neste momento que o Secretário de Estado da Comunicação Social tem aí alguma coisa para anunciar em termos de ajudas, de subsídios ou de alternativas à situação. Não vai haver nesta fase grandes modificações. Nós temos um conjunto de apoios do Estado muito diversificado, desde subsídios à modernização da tecnologia. Os jornais podem candidatar-se a receber 50% daquilo que investem em novos equipamentos por parte do Estado. Temos a publicidade do Estado que é distribuída na imprensa regional. Temos um serviço da Agência Lusa muito barato para a imprensa regional, para que eles possam acompanhar os acontecimentos nacionais e internacionais. Entre outras medidas, distribuímos gratuitamente, por toda a imprensa regional que quisesse, um módem de acesso à internet. Fizemos um protocolo com a Telepac para uma utilização mais barata desse instrumento. Sabia disto, Secretário de Estado da Administração Educativa? Sim, sabia. Aliás, estas iniciativas são iniciativas, a meu ver, bastante, bastante importantes. E, no fundo, esta ideia de uma associação que fazemos aqui entre o Ministério da Educação e a Secretaria de Estado da Comunicação Social vai na sequência desta preocupação que o Dr. Alberto Arons Carvalho aqui exprimiu. Devo, no entanto, aqui salientar o seguinte: é mesmo a imprensa regional que aqui está em causa. O nosso protocolo não abrange jornais que, ainda de âmbito regional, sejam publicados ou por associações políticas, ou por partidos, ou mesmo pela administração. Este aspecto é extraordinariamente. É mesmo a iniciativa local, é mesmo a imprensa regional que nos ocupa. Portanto, o protocolo que temos e que vamos assinar esta semana é um protocolo que salvaguarda o apoio efetivo à iniciativa regional. É isso que interessa. Outros aspectos estariam completamente fora daquilo que pretendemos, que é dar um impulso, dar um incentivo à própria imprensa regional e permitir às próprias escolas que, tendo acesso a essa imprensa regional, possam contribuir. Onde é que entra aqui a Secretaria de Estado da Comunicação Social? Ao facultar ao Ministério da Educação a lista da imprensa regional e, portanto, tentar incentivar através disso que as diferentes escolas escolham a imprensa regional. Eu queria também sublinhar este aspecto da importância que tem para a imprensa regional e no facto de estarmos aqui ligados nesta rádio local, exatamente, ligados a esta questão. É que a imprensa regional tem uma particularidade muito interessante. Eu creio que há muitos dos nossos ouvintes que sabem que, porventura, em pontos muito distantes do globo, há portugueses que apenas têm como ligação à sua terra, para além, eventualmente, da RTP Internacional, o seu jornal regional, o jornal da sua terra. E com isso sabem quem, quem se casou, quem se licenciou, quem morreu, os pequenos acontecimentos. Ora, essa ligação das pessoas à imprensa regional, que tem décadas, é uma ligação que não pode ser destruída. E o que nós estamos aqui a tentar, os dois, e o Governo connosco, é precisamente que essa ligação que se faz no dia-a-dia, seja também uma ligação sentimental e comece dos bancos da escola, porque são essas as ligações mais fortes para o resto da vida. Meus senhores, com o anúncio deste acordo entre ambos, pergunto-vos se se desenha qualquer outro tipo de entendimento entre estes dois vetores da cultura portuguesa, que são a educação, por um lado, e que são a informação, por outro. Tendes, os secretários de Estado encontram-se. Os meus dois senhores falam-se um com o outro. Falamos porque somos amigos há muitos anos e fomos colegas de curso e, portanto, no não, nosso... Está bem, mas no agora nosso as não, vidas levou-vos para outra agenda. No nosso caso, por acaso, temos um torna as coisas mais simples. Torna as coisas mais simples e temos um contacto permanente. Exato. Há muitos anos e, felizmente, o Governo não o interrompeu. Exato. Antes, pelo contrário. Bom, mas agora, a ideia... eu devo aqui, respondendo à questão do Carlos Pinto Coelho, devo dizer o seguinte... A ligação entre as questões da educação e da comunicação são hoje, a ligação é absolutamente fundamental. E sendo fundamental, nós, ao incentivarmos nas escolas que estamos a construir, a ligação à rede, as mediatecas, as bibliotecas, hoje todas as escolas novas têm uma mediateca e têm uma biblioteca e as novas tecnologias de informação e comunicação. Devo salientar, por exemplo, que a Unesco, a grande organização das Nações Unidas para as questões da educação, tem também os temas da comunicação em estreita ligação com a educação. É, portanto, uma cooperação que nós queremos aprofundar, uma vez que as escolas só poderão estar abertas à comunidade se houver a consciência desta dimensão da comunicação e dos instrumentos de comunicação. Acontece. E, por exemplo, não é possível conceber para as rádios locais um protocolo de acordo semelhante a este que fizeram ou que vão fazer na semana que vem com a imprensa regional? Pode ser. Porque há mais de 90 escolas espalhadas pelo país que têm a sua própria rádio. Exatamente. E era isso que eu ia dizer. Há muitos casos de jovens que saem da rádio da escola para a rádio local. É uma sugestão, é uma boa sugestão. Eu penso que há excelentes exemplos de rádios locais por esse país fora que têm uma profunda ligação aos estabelecimentos de ensino e aproveitam a vontade, o voluntarismo. Há uma sinergia natural que está ali. Clara, para divulgar a rádio local e para aproveitar os microfones da rádio para colocar os jovens em contacto com a comunidade local. Daí isso é pergunta, extremamente importante. Pode, sim ou não, conceber-se que, no bom entendimento entre os dois, numa reunião de amigos, uma jantarada que tenham os dois, possa saltar esta ideia de... É uma boa ideia, puxar pela cabeça e continuar este projeto de colaboração. O modo de pôr isto em prática. E assim acontece. Educação, comunicação social, juntos nesta semana no primeiro acordo que se celebra com a imprensa regional. Para nós, Círculo de Leitores, a aventura do livro é a grande aventura do homem. Cada livro, um momento especial da eternidade futura do mundo. Cada autor, uma divindade que delira. E a vida, uma biblioteca febril de fortuitos volumes, incessantemente transformados pela ação da leitura. Por isso prosseguimos a busca de novos leitores, decifradores ambulantes da condição humana. Círculo de Leitores. A paixão do livro. Acontece. Thank you.

Este é o Agora Acontece, um programa de Carlos Pinto Coelho, com o patrocínio de Caixa Geral de Depósitos, Instituto do Livro e das Bibliotecas, Ministério da Ciência e da Tecnologia e Ministério da Educação. E então ia para o Belmonte, chamaram-me no meio da avenida, eu ia na velha e clássica tipoia e tal, e chamaram-me do Teatro Avenida e disseram: tem paciência, tens que... Mas o que é? Tens que ir fazer o compere porque adoeceu fulano. E eu, mas eu nunca representei na minha vida, não sei o que isso é, achei muita graça, blague. Porque... Julgavas que era uma anedota? Pois, julgava que era uma anedota, evidentemente, do espetáculo. E chamou-me, agarrou-me, pendurou-se em mim, vestiu-me, pintaram-me, meteram-me dentro de uma mala, porque o compere entrava numa mala, e o caso é que subiram a mala pelo alçapão, eu apareci em cena e lá fiz aquilo conforme pôde. Mas tu tinhas assistido tanto à peça que sabias. Pois, eu tinha assistido imensas vezes. Em todo caso, tenho a impressão que deste logo algo da tua personalidade. Não dei nada, qual dei de personalidade nenhuma. Eu estava muito aflito da minha vida, felizmente foi numa matiné para crianças. As crianças, coitadinhas, são inocentes, não me mataram talvez por causa disso. Tinhas que idade? Eu tinha 18 anos. 18 anos. E desde lindos então? 18 anos. Com certeza. E desde então deixei a arquitetura e passei a esta coisa encantadora. Quer dizer, que é o teatro. Houve, portanto, um êxito nessa noite de estreia? Houve, não, houve uma admiração nessa noite de estreia. Como é que aquele senhor, gordo e pateta, vem dizer... Já eras gordo? É, já, sempre fui. Nasceste gordo. Com 5 quilos. Que bom peso. É lindo, não é? 5 quilos e muito cabelo. E agora continuo com menos cabelo, mas enfim, ainda algum, e 100 quilos. Este é o momento do Vasco Santana falando com o Igreja Esqueiro, que faz parte de uma coletânea de reedições. Tenho na mão um CD com a conversa completa. Há outro CD também já editado, uma longa conversa de António Silva, do ator António Silva, também com a Igreja Esqueiro. Lembra-se de alguma época da sua vida de ator em que não ouviu falar de crise de teatro? Eu era pequeno, eu ia para a Trindade com o meu pai ver os espetáculos e já numa revista, a Lupiclo, já vinha assim: eu sou a crise, já naquela altura havia crise, a crise tem continuado sempre. É uma coisa que parece que agora está talvez mais acentuada. Sim, agora está talvez um pouco mais acentuada. Sabe que naquela época não havia tantas coisas, por exemplo, não havia futebol, que é o inimigo número um do teatro, não havia cinemas, não havia nada, havia só teatro. Não é que as pessoas se queriam distrair e teatro à noite e touradas durante o dia, os meses, quando era a época. Mas não havia mais nada. Mas agora até há futebol noturno. Agora até é, pois é para ajudar. Agora faz até estádios com 40 mil, 50 mil pessoas com divertimentos noturnos, e que é uma coisa que o público gosta imenso, é de ir para o futebol. Para o futebol e para aquelas teatro, aquelas diversões desportivas. E o teatro que sofre também com isso. Tanto que eu te confio que volto outra vez para o futebol. Eu já fui quando era muito novo. Aonde? Nas Talécias nós tínhamos um grupo, eu, Carlos Santos, o engenheiro Carlos Santos, que foi presidente da Câmara de Sintra. Pois. Até ali ainda tem fotografias. Nossa, nós temos grandes bigodes e grandes calções e tal, a jogar futebol com os ingleses de Carcavelos. Mas não pertencia a nenhum clube. Era Futebol Clube Portugal, pusemos nós, mas o clube era uns quartos alugados lá no, ali na, em Belém, onde nós tínhamos ali as equipes, as botas e coisas. Aí que era o nosso clube. Que lugar jogava? Eu jogava halfback. Halfback, direito. E tinha jeito? Não, muito jeito não tinha. O Carlos Santos é que era um barra nesta coisa. Então ele vinha lá da Inglaterra e jogava com os ingleses. Portanto, é um precursor do futebol em Portugal. Sou. Mais uma glória. Mais um. O que não pertence é nenhum clube. Acontece na rádio. E não há nada como perguntar ao próprio Igreja Esqueiro se esta série de discos é para continuar. Nós fizemos 300 entrevistas. Nós quem? Eu. Fizemos 300 entrevistas. Com... Dessas fizeram-se 10 editadas em disco, pela Sassetti, que me ficaram a dever ainda 80 contos na altura, que era muito importante. Isto passa-se faliu. Quando? Exatamente perto do 25 de Abril. Uhum. Eles ficaram falidos e 80 contos naquela altura era dinheiro, então não era? E, portanto, há 10 dessa série. Dessa série, portanto, houve agora quem comprou a Sassetti e foi buscar isto, sem dizer nada. Eu quero exatamente trocar impressões com as pessoas que acho que vêm. Até hoje, que... até este momento em que estamos a conversar, pois, ainda não lhe disseram nada. Fazem favor de me mandar. Então, quer dizer, um dia abriu uma carta de correio e viu lá dentro a sua conversa com... sem saber. Exatamente. Sabe que estas conversas são, obviamente, datadas. Há um estilo, há uma exuberância. Da sua parte, Igreja Esqueiro, há um grande respeito permanente em relação aos seus entrevistados. Isso nota-se sobretudo na... Havia muitas vezes uma cumplicidade. Sim, senhor. Havia muitas vezes as pessoas serem amigas. E isso ajudava muito nas entrevistas. Mas eu notei, por exemplo, na entrevista com o Vasco Santana, que o Vasco estava, pareceu-me, realmente surpreendido com as suas perguntas. Isto é, nada daquilo tinha sido preparado. Nada, nunca foi. Como é que preparava estas entrevistas? Bem, das pessoas que eu conhecia, era fácil... De quando são coisas mais menos conhecidas, mas mais importantes, eu ia ler os livros, ia saber da vida das pessoas, ia exatamente pescar aqui e acolá aquilo que me era possível para fazer. O Igreja Esqueiro foi punido pelas suas ideias no antigo regime, foi expulso da emissora nacional. Mas estas entrevistas, pôde-as preparar dentro de si com liberdade? Sim, com inteira liberdade. Preparar com inteira liberdade. Pôr no ar já com algumas dificuldades. Isto era feito no Rádio Clube Português. Era entregue ao Rádio Clube Português, que eu tinha o meu estúdio. E tenho ainda, eu tenho o meu estúdio em casa. Ah, tem um estúdio? Tenho o meu estúdio em casa. Ah, pois não sabia. E, portanto... Mas o Vasco Santana foi à sua casa? Sim, sim, o António Silva foi à sua casa. Toda a gente ia à sua casa. Sempre à minha casa. E era primeiro na primeira casa que eu tive, que era uma casa pequena. Havia um lindo relógio que dava horas quando nós estávamos a fazer a gravação, o que dava um certo ar também. Teve problemas com a censura? Com este género de entrevistas? Bem, sabe que a censura do Rádio Clube Português era distinta. Havia que trabalhar com eles. Eles ouviam antes, era evidente, e muitas vezes vinham por problemas. Às vezes conseguíamos resolver, explicar que não tinha esse objetivo, outras vezes cortava-se aqui ou ali. Mas, quer dizer, não era a censura dura que era normal, porque no Rádio Clube Português havia uma outra forma de ver. E, portanto, há muita coisa que passou e que teve piada. Outro momento marcante da sua carreira chama-se justamente o Lelé e o Zequinha. De que vamos ouvir este extrato? Aqui tem as imprescindíveis vitaminas VS Vasco Santana, as vitaminas da alegria. No sensacional folhetim radiofónico de Aníbal Nazaré e Nelson de Barros, com a interpretação excepcional de Irane Veleza Lelé e Vasco Santana, o Zequinha. Passou bem? Obrigada, então como está? É? Como é que você está? Ai, eu estou bem. Estou assim. Estou assim como te estás a ver. Eu estou bem, não estou bem? Ah. É? Para mim estás sempre bem. Estou sempre bem para ti. Sempre. Olha, é. Tu aos meus olhos, sim, és o homem mais bonito do mundo. É parva. O homem mais bonito do mundo, eu? Pois é. Ah, também não exagere. Sempre há de haver. Bom, cá em Portugal não digo, mas lá fora no estrangeiro sempre há de haver dois ou três homens, enfim, sejam tão bonitos como eu. Não, não, eu não sou uma... Olha o vaidoso. Vaidoso não é vaidoso. pai doce não, porque eu sei muito bem que não sou nenhum disparate da natureza. Bom, eu não digo assim que seja propriamente o Apolo. O Apolo... Ainda bem que não sou o Apolo. Qualquer dia deitou o Apolo abaixo. E lá tu ficavas sem o teu Zequinha. Que ideia! Que memórias lhe despertam estes sons? Digo-lhe que com emoção. Porque esse programa, Aleleia Zequinha, foi de repercussão tão grande que as pessoas paravam e consideravam indispensável parar para ouvir aqueles diálogos. Foram os diálogos de grande comunicação, com muito humor, com muita graça, e não é apenas aquilo que os autores escreviam, mas é o que o próprio Vasco improvisava constantemente. O Vasco Santana fazia sim, isso? Sim. Era até um trabalho para a Irene, que era estar atenta para repor o texto, não é verdade? O comboio no trilho, outra exatamente. Vez, quando ele desambestava. Mas foi extraordinário. Ainda hoje as pessoas me falam da Leleia Zequinha e me dizem que não se lembram de haver uma coisa tão importante de comunicação neste país. Como era a sua relação com os autores, com Nelson de Barros, por exemplo? É melhor. Nelson de Barros e o Nazaré, aliás, eles fizeram muito mais coisas connosco, nos nossos programas, para lá da Leleia Zequinha. Eles eram uns humoristas extraordinários e, curioso, trabalhavam bem juntos. Às vezes, quando as coisas eram separadas, não tinham o mesmo calor. E todas as pessoas com quem eu falei, com quem trabalhei, eram pessoas da nossa amizade. Eu tenho a impressão que é a grande riqueza, é ter amigos, sabe? E os humoristas portugueses, onde estão eles hoje? Bem, é outro tipo de humor, mas existem, e eles julgam que são humoristas, de maneira que nós temos que os, enfim, receber, tentar interpretar, e há aspectos. Mas note-lhe um certo tom amargo neste comentário que fez agora. Não, quer dizer, eu desejo estar atual, gosto da novidade. É claro que há coisas que gosto mais, outras que gosto menos. Mas há aspectos do humor atualmente que são importantes e não há dúvida nenhuma que o Herman é um humorista e um homem muito inteligente. Às vezes eu não gosto tanto dele, mas considero que ele é notável e que é uma pessoa que vai ficar na memória das pessoas. Graças, caro. E os Companheiros da Alegria? Os Companheiros da Alegria foi um fenómeno extraordinário. Foi uma coisa pensada para um mês... E acabou por durar 3 anos. Desaparece hoje dos hábitos da Rádio Portuguesa este indicativo que desde 11 de agosto de 1951 anunciava aos ouvintes a presença dos Companheiros da Alegria. Até às 16h15 vai decorrer a última edição desta sequência radiofónica, que foi diária, mais tarde trissemanal e nos últimos meses só aos sábados aparecia. Se não chegar a ver a relíquia, a culpa não é nossa e o problema é seu. Sabemos que durante os primeiros 4 meses você teve dificuldades em encontrar bilhetes, mas agora, já em 5º mês, deixámos de esgotar e ficam quase sempre 50 ou 60 lugares, alguns dos quais poderiam exatamente ter sido para si, se já tivesse voltado a contactar com a nossa bilheteira. Desejamos, portanto, lembrar-lhe que, por maior que seja o êxito de A Relíquia, a originalíssima teatralização de Cetal Monteiro e Artur Ramos não poderá ficar eternamente no cartaz. Avisamo-lo muito lealmente que vamos entrar na última fase de representações da Relíquia. Pedimos-lhe que se apresse, não vá acontecer você ficar sem ver um dos maiores e mais autênticos êxitos do teatro português de todos os tempos. Só mais algumas semanas, todas as noites às 21h45. E aos sábados e domingos também em matinês às 16h. A Relíquia dessa de Queiroz no Teatro Maria Matos. com ar refrigerado, o teatro mais moderno e fresco de Lisboa. Uma entrevista que era uma entrevista de coisas pequenas, perguntas rápidas, respostas rápidas, que saía todas as semanas. No final dizia sempre: qual é o estadista mais importante da atualidade? E as pessoas diziam sempre que era o Salazar. E eu atrevi-me a dizer assim: embora preocupado com os pedaços da nossa terra espalhados pela Índia, considero Nehru o maior estadista da nossa do momento. Isto foi captado, e é curioso que é uma coisa que aparece. Isto era feito num jornal do Norte, um jornal desportivo, o Norte Desportivo, exatamente. E as pessoas da censura não ligavam a uma coisa desportiva. De desporto, pois claro. E sabe o que é que aconteceu? Nessa altura, em Portugal, fazia-se a escuta de tudo o que vinha da União Indiana. Uma imprensa qualquer mandou a notícia para a União Indiana. Quer dizer, um ator de grande popularidade acaba de dizer que Nehru é o maior estadista. E é no retorno que a escuta dá isto. E então veio uma coisa terrível, proibiram-me de trabalhar. Simplesmente. Mas para sempre. Era uma coisa para sempre. Só mais tarde, quando as coisas mudaram, é que eu consegui voltar a trabalhar nas várias coisas que tinha. Consideraram-me traidor à pátria por ter dito isto. Agora acontece. Agora, sempre. Igreja Esqueiro, o homem que fez teatro, estreou-se no Dona Maria. Exatamente. O homem que fez cinema e o Trigo e o Joio e o mais coisas, Camões. Camões. Bom, por aí fora. O homem que faz rádio, mais tarde político, vereador de cultura da Câmara de Cascais, o deputado... Antes disso, deputado. Bom. Deputado da Constituinte, que é uma coisa que me orgulho muito. Muito bem. E chorei quando me convidaram para estar na Constituinte. Mário Soares telefonou-me com a delicadeza que ele tem. Eu queria pedir-lhe o favor de incluir o seu nome nas listas para a Constituinte. E eu chorei nessa altura. Nunca pensei que realmente acontecia um dia em que eu estava na Constituinte, e aliás continuei ainda durante algum tempo. Foi uma coisa que me emocionou. Dizia-lhe eu, de toda esta panóplia, que é uma vida riquíssima e é uma vida muito prestigiante, é possível descobrir aquele nicho de memória porque queira que o recordem daqui por 50 anos? Não tenho essa pretensão. Mas sabe que eu posso resumir a minha vida que tudo em que meti é a comunicação, de uma maneira geral. É a comunicação. Gostei muito de ser ator e deixei de ser ator porque apareceram outras coisas que me cativaram, que eram importantes. O cinema que fiz foi cinema que me agradou muito. Enfim, as outras coisas que me têm acontecido, como diretor de programas, depois também, que fui, tudo coisas que me satisfizeram muito. E não posso dizer que realmente, eu fui extraordinário, não fui nada, que é o pior que há, é tomar tantas teclas, porque às vezes podíamos fazer melhor se nos conservássemos só num sentido e de uma maneira. De maneira que é importante quando cheguei ao teatro, porque vinha de um concurso que eu ganhei. É curioso tudo aquilo que me acontece ainda hoje, que as pessoas de certa idade encontram-me e são elas que me vêm a recordar: o senhor lembra-se quando foi à minha terra? E eu disse: sim, lembro. Foram imensas pessoas que eu andei a conhecer e que eles me conhecem ainda, mas eu já não conheço. E isso foi um êxito total. Ainda hoje as pessoas dizem: nunca mais houve uma coisa assim. Eu fui à Madeira, fui aos Açores, fui a toda parte e queria ir exatamente à Angola e Moçambique.